Naquele dia, um jovem se lembrou do terror de estar nas mãos dela. Droga! Da humilhação de estar preso em uma gaiola. Você não ouviu eu te chamar? Sai dessa cama! Por que não bate na porta, sua velha? Você não me deixa em paz, não é? Eu vim aqui porque você não estava respondendo. A Melete veio te chamar. Sai já daqui! Velha desgraçada! Qual o problema desse menino? Ah, mas que droga! Eu ainda vou chegar lá. Eu vou entrar pra polícia militar. E eu vou viver a minha vida confortável no interior. Eu vou conseguir. Chegou a hora, vamos pro ataque. Ninguém se importa com a flor que fora esmagada ou a ave que caíra sem o vento em suas asas. Não tente se ajoelhar para buscar o seu perdão. Só a força pra lutar trará nosso amanhã então. E enquanto o inimigo vir, entre corpos levando o que vou servir. Retomar minha prosperidade, buscar a minha liberdade. Não serei mais humilhado, ao lutar serei libertado. Vamos derrubar nosso alvo, além dos muros que nos cercam. Vamos apontar nosso arco com os tiros que acertam. Vamos nos preparar para ver o sangue derramar. Munido com sua determinação, o garoto deixou sua terra natal e enfrentou um treinamento muito pesado. Ele também enfrentou grandes humilhações. E 2 anos depois, chegava a hora de retornar ao lugar que um dia chamou de lar, da gaiola que ele achou ter escapado. Ah, ele apareceu de novo. Ah, eu queria que alguém desse um jeito nesse bicho. Ninguém se atreve a caçar esse monstro. Que da hora, eu nunca tinha visitado uma cidade de muralha antes. Ah, e tem várias coisas gostosas pra comer por aqui. Escuta aí, pessoal. Vocês vão poder aproveitar esse lugar quando estiverem na guarnição. E eu vou vir visitar vocês quando eu estiver na polícia. Jean, a sua casa fica em que direção? Por que você quer saber, hein? Você não vai passar pra visitar? O Thomas disse que vai visitar a mãe dele rapidinho. Sua mãe ia ficar muito feliz. Vocês falam demais! Dá pra calar a boca? Escutem bem, seus porcos! Atenção, o treinamento de amanhã será um simulado para a invasão do distrito de Trost. O responsável por vocês vai ser o comandante Pixis, o homem responsável pelo território sudoeste. Chegou a hora de provar que o treinamento de 2 anos fez de vocês soldados. Façam valer a pena! Senhor! Sigam as instruções! Evacuem sem pânico! Carreguem só itens de necessidade! Jean, não tem problema, a gente estar aqui na frente! Nossa missão era dar cobertura pro time da vanguarda. Não seja tão idiota! Você virou um soldado pra matar titãs! Ele só quer aumentar os próprios pontos. Comandante, o Esquadrão 21 saiu da sua posição. Comandante? Comandante! Está na hora do almoço? O senhor acabou de comer, sabia? Eu acho que ele tá alegrinho demais. É, com certeza ele tá alterado. Finge que não percebeu. Ah, o que será que vai ter pro jantar? Encontrei. Esse aí é meu. Tinha que ser. É a única pessoa do grupo que é tão boa quanto eu. Por aqui, pessoal, vamos! Agora é a minha vez. Obrigado pelo aviso, Jean! Licencinha! O quê? Tá de brincadeira comigo? Foi mal aí, Jean. Só, você conseguiu! Isso aqui foi moleza! Mas eu ainda sou muito melhor que você! Seus ladrões, assim não vale! Hã? Eu tinha visto aqueles titãs antes de vocês! Não vale? Mas que história é essa, Jean? Para de ser inocente! Você sabe que não existe etiqueta na hora de acabar com um alvo. Eu não quero saber das regras da sua selva, garota da batata! Batata? Por que você tinha que trazer essa história de volta? Isso é maldade, Jean! É isso aí! Pede desculpa pra ela! Pra começo de conversa, aqueles alvos estavam no nosso território. É, pode crer. O que é que foi, hein? Você tá muito estranho hoje. Tá todo bravinho. Tá ansioso porque vai ver a mamãe, é? Então é isso? Ah, não enche o meu saco! Parem com isso, os dois. Você também, Jean. Senão não vai entrar pra polícia. Então vamos acertar as contas no treino de amanhã. Quem derrubar mais alvos ganha. Eu gostei. Comandante. Comandante Pixis. E esse duelo eu vou julgar. O espírito competitivo de vocês merece ser reconhecido. Mas competir durante um treinamento importante é imperdoável. Lutem na cozinha. Oi? Vocês vão lutar na cozinha. Na cozinha? Isso, na cozinha. Uma competição culinária. Como assim? Isso não faz sentido. No fim, era melhor a gente ter tirado a bebida dele. Mas com licença, comandante Pixis. Nós somos soldados. O que a comida tem... Olha aqui, Jean. Eu quero saber se por um acaso você sabe cozinhar. Até parece. Aposto que é a mamãe que prepara tudo pra você. Eu vou te ensinar, Jeanzinho, que a cozinha não é lugar pra gente fraca. Então pode mandar ver. Eu não quero saber se é pra cozinhar ou pra fazer faxina. Eu vou vencer e você vai se arrepender de entrar no meu caminho, menina batata! Muito bom. O duelo está programado. Será às 11 horas da noite de hoje. Preparem o seu melhor prato pra duelar. Agora é Sasha contra Jean! Ah, eu vou ter que assistir isso. Eu não quero nem dormir. Ah, você não ia nem conseguir. O que é que tá rolando? Sei lá. Pronto. Eu tô até vendo. Me lembra por que a gente tá aqui? A gente não teve alternativa, Annie. Disseram pra gente trabalhar em grupo o dia todo. Eu costumava brincar naquela floresta quando eu era moleque. Existe um javali enorme que é famoso por morar ali. Se a gente conseguir a carne daquele monstro, a vitória vai ser certa. Mas você sabe cozinhar? Eu nunca tive tempo pra aprender essas bobagens. Olha só, mas que coincidência! Vocês? Por quê? Porque a Sasha sentiu o cheiro da carne de longe. Eu não vou deixar vocês ficarem com essa carne só pra vocês. Ah, droga! Vamos, Jean. Esse é o seu território. A vantagem tá com a gente. Jean, a gente não tá perdido, não, né? Não tá! É porque a gente já passou não por aqui. Não passou! Olha, viu essa marca? A gente viu uma igualzinha a essa alguns minutos atrás. Quer dizer que a gente tá mais perto agora! Oh, aí. A gente não vai encontrar esse monstro lendário andando sem rumo por aí. É difícil encontrar pegadas quando não tá nevando. Vamos levar uns 5 dias pra... Olha isso aqui, Connie. É enorme. É grande mesmo. E ela ainda tá bem fresca. Ele deve se esconder por aqui. Podemos até ter tido sorte com esse achado. Mas não vai dar pra ficar confiando. Encontrei que... ele. Ele é grande mesmo. É, porque ele é um javali colossal. Tá bom. Eu vou voltar. Isso aqui é suicídio. Ela me bateu! Mas por que que você tá agindo desse jeito? Será que você não vê que tá me deprimindo? O que os seus ancestrais iriam dizer sobre isso? Você não vê que estamos todos conectados? Desculpa, Sasha. Eu não faço ideia do que você tá falando. Mas tá, eu tava errado. O que importa é que você admitiu. Agora vamos. Vamos oferecer nossos corações pelo bem da carne. Sim! Pessoal! Hã? Vamos lá, Sasha! Vamos! Vai você primeiro! Tá bom! Akane! Não vai poder! É o javali! É ele! Rápido demais! A gente não vai conseguir alcançar! Ensopado! E bifinho! E salsicha! Olha aqui! Sasha! Toma batatinha! Carninha defumada, moída, empanada! Não funcionou! A carne é tentadora demais pra ela! Eu achei que não precisaria nem dizer que é a comida mais gostosa desse mundo! É a carne! Abram alas! Olha a carne de javali passando aí! Sai da frente, carninha, pessoal! Carninha. Garota da batata! Oh, me deixa! Eu só... Nem vem com essa! Sai pra lá! Com licença. Vocês viram o Jeanzy... O Jean Kirsten está nesse acampamento? Vai ser uma delícia essa conversa. Vocês me entendem. Ai, o duelo é essa noite. Eu preciso pensar em alguma coisa que seja melhor do que a carne da menina da batata. O Jean Kirsten está aqui? Ah. Senhor, estou aqui. A sua mãe está aqui para ver você. Hã? Jeanzinho! Jeanzinho, por que você não passou para me ver em casa? O Thomas passou na casa da mãe dele para dar um oizinho. Oh, mas você não aprende mesmo. Derrubou sopa no seu uniforme, menino. Oh, meu Deus. Para com isso! Calma, Jeanzinho. Tá, já deu! Volta pra casa de uma vez! Tudo bem, então. Trouxe pra vocês. Ninguém quer isso daí! Ô, Jean! Jeanzinho! Soldados, eu gostaria de pedir pra que cuidassem bem do meu filho. Ah, lembrei, Jeanzinho. Eu fiz este aqui... Eu já mandei ir embora! Você devia tratar a sua mãe melhor, ouviu? Jeanzinho... Jean... Você tá maluco? Enlouqueceu? Você sabe que no armazém dos superiores eles têm carne de vaca estocada para emergências. Então vamos lá pegar. Eu... Eu não consigo fazer uma coisa dessas. E eu sou muito desajeitado pra isso. Eu não sei correr e nem guardar segredo. No esconde-esconde, eu sempre era chato e virava piada. Não tem como uma pessoa como eu fazer uma coisa que seja contra a lei. Espera aí! Onde você vai? Me desculpa, Jean. Eu acho que agora que eu fiquei assim, não vai ter como eu ajudar você. Eu também tô fora. Hã? Eu não posso me arriscar por uma coisa dessas. Mas como assim? Você não quer entrar pra polícia também? Hein, Anne? Eu sinto muito. A única coisa que pode ganhar da carne de javali da menina batata é carne de vaca. E eu não sou do tipo de homem que desiste dos próprios objetivos. Eu não sou esse tal de Gianzinho. É mole. Mas pra ele, ele não acreditou. Absurdo. Kirsten! Eu procurei você em todo lugar, garoto. Toma, a sua mãe pediu pra entregar isso aqui pra você. O que que você tá fazendo aqui, afinal? Eu tava no banheiro. Mas como assim? O banheiro fica pro outro lado. Omelete, omelete. Calma, calma. Mas como você gosta de omelete, não é, Jeanzinho? Se chorar, eu não consigo entender, Jeanzinho. Vem, conta pra mamãe o que aconteceu. Você melhorou, mãe? Será que já consegue comer? Obrigada. Obrigada mesmo, meu filho. Você é mesmo um menino muito bonzinho. Oh, minha mãe. Espero que tenham trazido o melhor que podem oferecer. Vamos começar! O grande duelo culinário dos cadetes! Jean Kirsten contra Sasha Brous, da 104ª turma da corporação! Primeira competidora, Sasha Brous! Senhor! Bom apetite! Que prato lindo! E vamos nós. Comandante? O que é isso? O que está acontecendo? Bom. Carne de javali! Que sabor delicioso! A textura está muito macia! Cada mordida é uma explosão de sabores! O vinho harmoniza e ajuda a ressaltar partes do tempero escolhido, deixando um sabor de umami no paladar! Deixa com a gente! Em toda a minha vida de sommelier, nunca tomei nada tão bom. Ele não tá se mexendo. Será que tá tudo bem? Olha lá, ele tá hipnotizado. Acho que a vitória é nossa. Boa. Agora vamos ver o prato do Jean. Bom apetite. Hã? Que é aquilo? Só isso? É um omelete. Como vai ganhar da carne? Ora, mas que prato tão bonitinho. Então, senhor, eu espero que goste. Ele não tá falando nada. É, parece que a vitória é nossa mesmo. É, todos sabem que não existe ingrediente mais saboroso no mundo que a carne. E agora, a minha decisão. O vencedor desse duelo culinário... é o cadete Jean Kirsten! Eu não vou aceitar! Como assim? Como a minha carne perdeu para um ovo? Responda-me, jovem cadete. O que é a carne, afinal? Carne é carne, ué! Exatamente. Carne é carne. A carne não é nada mais nem nada menos do que apenas carne. Carne é carne. E esse é o motivo da sua derrota. Que humilhação! Ela se convenceu com isso? Eu abandonei as batatas e as cenouras que tanto me fizeram bem na vida. Eu não acredito que achei que ia vencer só cozinhando carne. Não precisa se envergonhar. Você não foi a única que cozinhou uma refeição simples. Me desculpa, Jean. Vem, deixa isso pra lá. Comer carne à noite deixa o meu estômago devagar. Mas quando eu penso naquela omelete, o sabor era comum, mas é o melhor prato para se comer a esta hora. Eu acho que amanhã eu vou visitar a minha mãe. Trago em mim os sonhos que o tempo não levou, frágeis como a ilusão que a vida se tornou. Fujo das lembranças, mas até amanhecer, em minha mente outra vez vão florescer. Meu medo não pode me impedir, mas como então contemplarei a luz que em vão toca o que restou.